E as meninas vão fazer. Os moleques vão mandar o paredão hipnotizando. Todo mundo vai quebrar. Quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha. Quebradinha, quebradinha, quebradinha. Quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha. Quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha. Quebradinha, quebradinha. Quebradinha de bundinha. Isso é corpo de empregada. As paredes se balançam, decora. Portal do Arrocha. Vem com o papai, vem, vem, vem, vem, vem, vem. E as meninas vão fazer. Os moleques vão mandar o paredão hipnotizando. Todo mundo vai quebrar. E as meninas vão fazer. Quebradinha de bundinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha, quebradinha, é, quebradinha, é, quebradinha, é, quebradinha de bundinha, quebradinha, quebradinha, quebradinha de bundinha, quebradinha, quebradinha.